Brasil, a verdadeira mistura do reggae com samba. Rastafari, CW, piriba nele, compadre. Comigo, segura que segura, me segura o reggae do tchan. Segura que segura, me segura o reggae do tchan. Segura que segura, me segura o reggae do tchan. Segura que segura, me segura o reggae do tchan. Reggae no reggae no reggae, reggae no reggae no reggae, reggae no reggae do tchan. Pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de Peter, do som da galera Edson Gomes também. É isso aí, cumpadre. Esse reggae vai balançar as tranças dela. Pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de Peter, do som da galera Cachoeira, cidade do reggae. E Arembepe, cumpadre, como é que fica? O remeleixo vem a vinha no swing reguear. Bota essa jamaica no seu corpo, na cabeça. Liberdade pra dançar. Bata na mão, reggae na cabeça. Balança a trança, abenção na terça. Bata na mão, reggae na cabeça. Balança a trança, abenção na terça. Jogue pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Jogue pro lado e pro outro. Segura que segura, me segura o reggae do tchan. Segura que segura, me segura o reggae do tchan. Segura que segura, me segura o samba, reggae do tchan. Segura que segura, me segura o reggae do tchan. O reggae no reggae, no reggae, reggae no reggae, no reggae, reggae no reggae do tchan. Reggae no reggae, no reggae, reggae no reggae, reggae no reggae, reggae do tchan. Deixa comigo, compadre. Esse reggae vai balançar as danças dela. Pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de Peter. É o som da galera. De Marley, de Jimmy, de Peter, do som da galera. A terça é no Pelourinho, no Olodum, tomando gravinho. Tô colado, compadre. Ai, ô, ai, ô. Arrasta moreninha, me arrasta com vocês, porque eu gosto muito. E eu e Jack também. Biriba, biriba nele, papá.